오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 강남스타일. 오빤 강남스타일. 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 그녀보다 사상이 올통벌통한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 5 balas

conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radios. Todo mundo ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Hoje, terça, 23 de outubro. Tudo na paz de Deus por aí, baby. Que você tenha mais um dia perfeito aqui na Target, claro. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the greatest network. E esta foi a edição da manhã do Pop Hits. Rolando aqui na sua rádio favorita os 5 sons mais votados. No portal targetw.com, a referência para o mundo. E na manhã de terça, número 1, Adele, Skyfall. Segunda colocação para Kesha, Dae Young. No posto de número 3, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Quarto lugar para Psy, Gangnam Style. E o quinto som mais votado na manhã foi I Knew You Were Trouble, com Taylor Swift. E pra tarde, tudo pode mudar. Você manda por aqui, baby. Vote no portal targetw.com. Aproveite para se ligar em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Pop Hit do ouvinte. É o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na manhã de terça, vai um beijo carinhoso pra Marcela Pontes Cabral. Ela que é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Pediu e ouve agora aqui na Target International, som de Rihanna, Diamonds, fechando Pop Hits da manhã. Até já, baby, bye bye. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would be someone right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of something. I saw the life inside. So shine what? Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.